andrecidismoral.com.br. Tibi, fala aí, Bruninho. Qual o número do sucesso de bolê? 71992212255. É ele, Sagra Produções. Sucesso! Essa vai do Saga Gosta, ó. Magnata tá mandando roupa subir no paredão. Velho Sacra mandando você subir no paredão. De boleta mandando você chegar no paredão. Magnata mandando você entrar no paredão. No chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão. Aí, bebê, ó. Vai jogando a xereca no chão. Vai jogando a xereca no chão. Vai jogando a xereca no chão. Vai jogando. Não demora, não demora, não demora. É disso. Vai jogando a xereca no chão. Vai jogando a xereca no chão. Vocês pediram putaria? Então tome putaria, Bruninho. Magnata tá mandando você vir no paredão. Magnata tá mandando Magnata tá mandando você subir no paredão. Velho Sacra tá mandando. Aí, ó. No chão, no chão, no chão, no chão. Vai no chão, bebê, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai ralando a xereca no chão. Oi. Vai ralando. Também tá ali, Carol. Cadê Vanessa? Foi no banheiro, né? Vanessa tá muito... Que pepeca mijona é essa, bebê? Tá bebendo demais. Pega a G pra elas. Sobe no paredão. Sobe no paredão. No 3. Todo mundo vem no refrão, hein? No 3, hein? 1, 2. 1, 2, 3. Vai no chão, bebê, vai. Vai ralando a pepeca no chão. Vai ralando a gravando tudo.